Guarani.com.br ou pelo app Rádios Net. Cidade, cidade, é muito mais cidade. Esta programação tem o apoio cultural. A Droga Leia, Drogarias Popular, Droga Lá Popular e a Drogaria do Trabalhador estão com uma super promoção para você, amigo cliente. Nas compras em perfumaria e recargas a partir de R$10, você ganha o cupom e concorre a 30 sorteios de R$500. Isso mesmo, 30 sorteios de R$500. No total são R$15.000 em prêmios. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. O sorteio será realizado no dia 20 de dezembro. Desde já, as drogarias Droga Leia, Drogaria Popular, Droga Lá Popular e Drogaria do Trabalhador agradecem sua preferência. Aguardamos por você. Pepeu Estética, agora é Frazão Clean. Estética e saúde integrativa. Temos profissionais especializados nas áreas de depilação a laser, tratamento para gordura, para celulite, flacidez, tratamento facial, tratamento para estrias, clareamento de manchas, remoção de verrugas, retirada de microvasos, depilação com cera e linha, banho de lua com mousses injetáveis, massagem relaxante, cone indoor, design de sobrancelhas, Chantala Baby, massagem para casal, bumbum up, massagem detox, harmonização corporal, alongamento de cílios e muitos outros. Situado na rua José Bastos, número 57, Centro, ao lado do Banco da Amazônia. Fone ou WhatsApp 097-99840-9677. Frazão Clean, mais um empreendimento Frazão. A amiga Tatiana Frazão agradece a sua preferência. Volta às aulas é na Mix Variedades. Tudo em material escolar para o seu filho. Cadernos, canetas, lápis de cor, pilotes, borrachas personalizadas, lancheiras e muito mais. Compre material escolar na Mix Variedades e tenha produtos de ótima qualidade. Mande um zap pra Mix. Temos a lista completa de material escolar do seu filho. Anote aí. 97-98400-7366. E o melhor, entregamos na sua casa. Temos também tudo em eletro portáteis, brinquedos, utensílios para a cozinha e muito mais. Aceitamos todos os cartões, Pix e pagamentos à vista. Estamos na Rua Independência Centro. Volta às aulas é na Mix Variedades. Tudo o que você procura em um posto de combustível é qualidade, bom atendimento e o melhor combustível na medida certa. Por isso, abasteça o seu veículo no Posto Equador. Combustíveis com a qualidade Equador. Frentistas treinados para oferecer o melhor atendimento da cidade. Aceitamos todos os cartões de crédito. Posto Equador, situado na Avenida do Futuro, próximo à Bola da UFAM. Posto Equador, combustível de qualidade e na medida certa. Você cliente amigo da Refrigeração Júnior, mudamos de endereço para nossa sede própria, na mesma rua, Jonatas Pedrosa, número 95, Santa Efigênia. Consertamos ar-condicionado, split, geladeira, freezer, balcão, expositor, bebedouro, frigobar e ilhas. Recuperamos geladeira gelo seco com tubulação de alumínio para cobre e damos garantia de 1 ano. Todos os nossos serviços com qualidade e garantia. Venha tomar um cafezinho com nosso amigo Jefferson. Ou ligue no WhatsApp 92 99 9196-9333 e faça seu orçamento inteiramente grátis. Refrigeração Júnior. Sevla, organização técnica contábil, assessoria completa para a sua empresa, Jusceia, Receita Federal, Caixa Econômica, INSS, Suframa, CNDS, setor pessoal, lançamentos contábeis e outros serviços. Sevla, organização técnica contábil, fone 3561-2166, situado na Rua Independência, número 213, Centro, ao lado do Beco do Mercado Municipal. Sevla, organização técnica contábil. Got 2 million steps. Uma Rádio Esporte. Esporte. 87,9,9. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. Aí a galera ligada no 87,9, vamos trazer as informações agora do esporte local, né? Falamos aí um pouquinho da Copa do Brasil, dos confrontos, né? Dando destaque aí, falando dos clubes. Vamos trazer a tabela agora para você. Ontem, no primeiro jogo, né? Grêmio e Cruzeiro ficaram no 1-1, né? Atlético Mineiro e Corinthians 2-0 para o Atlético Mineiro. São Paulo venceu o Sport por 2-0. América Mineiro meteu 2-0 no Internacional. Olha, o Botafogo vinha ganhando o jogo, de 2-0, mas sofreu a virada aí do Atlético Paranaense para 3-2. E também Fla-Flu ficaram no 0-0, né? Santos e Bahia ficaram no 0-0. Palmeiras e Fortaleza ficaram no 3-0 pro Palmeiras, né? Palmeiras tá um monstro, né, gente? Tá um timaço. Tá aí, fechamos agora notícias, dando destaque aí a rodada dessa semana da Copa do Brasil. Show de bola, né? Atendendo aqui os bastidores, né? Dando informações aqui sobre a Copa do Gás Natural. Lembrando pra você que amanhã, dia 19 de maio, tem duas rodadas da Copa do Gás, né? Lá no Campo do Jacó, às 16h30, tá bom? Então, o primeiro jogo acontece no feminino, Arsenal versus Clube Feminino no Grupo C, tá bom? No feminino temos aí na sexta-feira Arsenal versus Clube Feminino, e no masculino temos Amigos do Erivan versus Os Amigos. Vamos dar destaque agora para a rodada do final de semana da Copa, né? Da Copa do Gás, no sábado à tarde, rodadas, né? Sábado à tarde, no Jacó. Alô? a partir das 1h30 da tarde, tá bom, gente? Então, já pedindo às equipes, você que joga nas equipes, fique atento, tá bom? Vamos chegar que nós temos horário. Então, é 1h30, primeiro jogo. Esse jogo aí ia acontecer no sábado atrasado, né? Mas agora nós encaixamos agora ele nessa rodada, que vai ser os primos versus amigo do Ronei, tá bom? Sábado à tarde, 1h30, primeiro jogo, os primos versus amigo do Ronei, grupo C. Segundo jogo no masculino, tem Atalanta versus os amigos. É, também no sábado à tarde, temos aí Menino da Vila versus Amigos do Jalil. Terceiro jogo, quarto jogo tem aí FC versus União Quariense. Esse daí é o jogo de sábado à tarde, iniciou 1h30, tá bom? 1h30 com o primeiro jogo, os primos e os amigos do Ronei. Segundo, Atalanta e os amigos. Terceiro, Menino da Vila e amigo do Jalil. E o quarto, Jumude Futebol Clube versus União Quariense. Vamos dar destaque agora para os jogos de domingo de manhã, tá bom? Iniciando 8 horas da manhã, tá bom, galera? Vamos chegar cedo, vamos se organizar, os donos de equipes, né? Alô? Final de semana já teve alguns WO devido aí a atraso de atletas, hein, galera? Vamos dar destaque aqui. No primeiro jogo tem aí Atlético Clube Quari 2 versus Torino. Esse jogo aqui não vai acontecer, tá? Só dando destaque aqui, nós vamos recorrigir aqui, tá bom? Eu quero até pedir desculpa do meu parceiro Luciano, que eu falei que esse time não existe, tá bom, galera? Então, vamos dar destaque aqui, Baixa da Égua Futebol Clube versus Comercial. Nova União versus Amigo do Neguinho. Náutico versus AMF, tá bom? Essas daí é a rodada da Copa do Gás Natural, beleza, galera? Programa Rádio Esporte. Esporte 87,9. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. Programa Rádio Esporte. Esporte 87,9. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. Tá aí, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, tem aí Copa Rio Urucu. Vamos dar destaque hoje, basquete, né, galera? Isso aí, hoje tem basquete, dia 18/5 às 17h45 com o primeiro jogo, né? O primeiro jogo tem aí o Calangos Répteis versus Leandro Araújo, né? O Calangos Répteis versus Leandro Araújo. Segundo jogo de basquete tem aí Meninos da Vila versus Clube Medellín. Repetindo aí, Menino da Vila versus Clube Medellín. Terceiro jogo tem o Jurax Park versus o DBC. Então tá aí, essas aí são a rodada, fica aí esse convite, né? Fica o convite pra você, mandar um forte abraço pro meu amigo Flávio Júnior. E dando destaque aí, ó, Taça Rio Urucu continua a todo vapor, ó. Todo vapor, né? Segunda-feira foi série C, aí terça-feira foi série B, ontem, quarta-feira, foi série A, né? Subi aí, ontem eu não fui na quadra, né? Ontem eu não tava na quadra, mas acompanhei aí no departamento de esporte que time grandes ontem tropeçaram aí na série A, né? Dando destaque para você. E hoje quero fazer esse convite que a Taça Rio Urucu continua a todo vapor, né? Hoje é dia de basquetebol no Ginásio Geraldo Grangeiro, a partir das 18 horas. Você é o nosso convidado especial para torcer em 3 super jogos. Realização Prefeitura Municipal de Quari, em nome do nosso prefeito Keito Pinheiro, e realização Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer. Programa Rádio Esporte. Esporte 87,9. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. Aí galera, show de bola, você ligado no 87,9. Olha gente, vou dar destaque pra você logo logo falando do motocross quariense. A galera já tá curtindo a vinhetinha aí na grade da Rádio Cidade FM, e vamos dar destaque logo logo pra vocês aqui no programa Rádio Esporte, hein? Esse grande evento que vem aí na cidade. Mas eu quero dar destaque aqui falando do Quari Champions New Talent. E conheçam as lutas principais desses supercards. Dando destaque aqui, Quari Amazonas prepara-se aí, né? Uma noite emocionante no confronto no Quari Champion New Talent. O evento esportivo mais aguardado do interior do Amazonas, né? Com a entrada gratuita, essa competição promete trazer aí ao público as batalhas mais intensas e talentos de a exceção no cenário das lutas. A Prefeitura Municipal de Quari é responsável pela realização desse espetáculo que promete agitar a região. Abrindo o card principal, teremos uma rivalidade regional. Destaque, Alanzinho representando aí Quari, enfrentando Moisés, representante de Manaus da categoria de 77 quilos. Ambos os atletas são determinados e deixar a sua marca no octódromo, representar aí as suas respectivas cidades. Dando destaque também, em seguida teremos aí o confronto explosivo de Eli Jones, né, de Quari, né, e Everton de Itacoatiara, categoria de 66 quilos. Rivalidade entre lutadores promete trazer um duelo emocionante, né, e cheio de técnicas, quando eles buscam a vitória do reconhecimento em suas cidades nesse evento de atual nível. A terceira luta, teremos Bruno, representante da DGT, né? Da DGT, que é da academia aí do Grande Dia Assis, que enfrenta aí o Chico, representante da RCT, né? Na categoria de 57 quilos. Esses dois competidores são conhecidos por seus estilos agressivos e pela habilidade de finalizar seus oponentes. Será aí um confronto cheio de adrenalina e tensão, com o objetivo de conquistar a vitória e o respeito, né, da plateia. Show de bola, galera! Dando destaque aqui ao quarto combate, né, do card principal, será uma luta internacional e tirar o fôlego. Isaías Pará, do Brasil, enfrentará aí o Carlos Pramuk, né, da Colômbia, na categoria de 63 quilos. Essa batalha é entre representantes de diferentes países. Promete ser aí um espetáculo de troca de golpes, né, e estratégia, com ambos os lutadores buscando aí a vitória e deixando a sua marca no evento. Programa Rádio Esporte. Esporte, esporte. 87,9. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. Programa Rádio Esporte. Esporte, esporte. 87,9. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. Dando mais destaque aqui, falando do Quarim Talent, né? Dando destaque aqui. E para encerrar o card principal, teremos um confronto épico, né? Entre Jandão Quarim versus a The Faixa de Manaus, né? Na categoria de 57 quilos. Ambos os atletas são invictos, então eles são determinados a se estabelecer como um dos melhores da categoria do Amazonas. E será uma luta intensa, repleta de emoção e técnicas impressionantes, né, que definirá aí o número de uma categoria em uma disputa acirrada. Show de bola, galera! Não perca a oportunidade de acompanhar o Quari Champions New Talent, o evento esportivo que reúne os melhores lutadores da região. Venha apoiar seus atletas favoritos e a representar suas lutas inesquecíveis. A entrada é gratuita e promete uma noite de pura adrenalina e enfrentamento, né? E entretenimento, dando destaque, galera. Algumas lutas, né? Janderson Jandão aí vai enganar o Anthony de Faixa. Também tem o Eli Jones Pereira versus o Wilverton Carvalho. Isaías Pará encara o colombiano Carlos Pramuk. Alan Cunha encara o Moisés Guimarães. Chico Doido encara o Bruno Souza, né? Uma das lutas aí que vai emocionar, que vai sacudir com certeza Quari, né? Que vai vir aí o Quari Champion New Talent. Show de bola! Programa Rádio Esporte. Esporte. 87,9. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. We'll be right back. aí, galera, show de bola, né? Agradeço você que curtiu o programa Rádio Esporte no 87,9, né? Através dos aplicativos, né? Da Rádiosnet, né? Muita gente curtindo nos celulares, também curtindo também no lado da sua casa, através dos rádios, né? E eu fico feliz. Amanhã é sexta-feira, quem sabe a gente... Come on, amanhã, quem sabe, retornamos aí no 87,9, né? Trazendo pra galera também. Olha essa música aí, né? A cara da dança internacional cigana. Show de bola, né? Eu sei 15 anos da dança cigana. Encerrando aí 87,9 programa Rádio Esporte. Programa Rádio Esporte. Esporte, esporte, esporte. Programa Rádio Esporte com Alan Alves. Sombreros, all in Nero, mask like Toro in the ring with the Toro. Crowds roar for more, yo. After the show, it's a celeb beneath us by the shore, yo. Loco roll, tattoos, cherries, red floors. Lullaby, shh, got me popping my head. She unbuttoned my dress, did a dance on the bed. Lies beneath us, weight is hot, and then solo on the beach. All the islands, all lullaby, got me hot like Spanish pie. Mamacitas, las bonitas, chicas, señoritas with the flower in her hair. Galera, a gente encerra o programa Rádio Esporte pedindo a benção do Papai do Céu, pedindo a benção do grande arquiteto do universo, do nosso Deus Todo-Poderoso, que ilumine todo o povo de Quari, né, que estenda sua benção a todas as comunidades rurais do nosso município, que possa sempre iluminar, né, o meu top DJ Gilson Freitas, né, também meu presidente e diretor José Getúlio, seu amigo Aquila Alves, toda a equipe Rádio Esporte, beleza? E amanhã podemos voltar aqui, se Deus quiser, beleza? E vamos encerrar aí com Madonna, né, La Bonita, show de bola, né? E em especial a minha dança querida, dança internacional cigana. I'm on gin, but a brown tan skin. How do I begin? Las Bonitas wanna roll to the end. djmatil.com.br CYC283, Rádio Cidade de Quari FM, operando na frequência de 87,9 MHz, uma emissora do sistema Radicom, a serviço da cultura e cidadania. Quari, Amazonas, Brasil. Lixo na rua e fora de hora, né? Seu sujo mundo, sua suja imunda. Tomara que o rato roa teu dedo e o urubu te leve. Tenha vergonha, pare de jogar lixo na rua, seu nojento. Segue pela limpeza da nossa cidade. E atenção, dia de domingo não tem coleta de lixo. Guarde teu lixo, seu sujo imundo, para jogá-lo na segunda-feira. Seja educado, não seja sujo imundo. Meu jovem, minha jovem, Rádio Cidade, aqui tem mais educação. Vem aí, dia 28 de maio de 2023. O primeiro Arena Radical Off-Road, no município de Quari. A às 13 horas da tarde, com premiações no valor total de R$4.000 e participação de pilotos diretamente de Manaus e Tefé. Uma verdadeira adrenalina que vai deixar a galera no delírio. Na estrada Quarimba Miá, ramal do Areal, próximo ao balneário Sossego do Viracopos. Algo jamais visto em Coari. Primeiro arena radical off-road. O esporte motocross, que já é cultura em Coari. Apoio, vereador Edelson Fialho, Rádio Cidade e Prefeitura Municipal de Coari. Fiscalização, CBM, FIMOAN e MCC, Motocross Clube Coariense. Não perca, vai ser adrenalina total. Esta programação tem o apoio cultural. Mega Feirão Big Lá Móveis. Tanque Uvank 4 quilos, apenas R$499 à vista. Antena parabólica digital Bendisat, apenas R$799 à vista. Ou mensais de R$106,90. Roupeiro de móveis, 6 portas, 2 gavetas, apenas R$799 à vista. Ou mensais de R$122,90. Kit cozinha CHF Soft, 5 portas e 2 gavetas, apenas R$849 à vista. Ou mensais de R$129,90. Big Lá Móveis, realizando sonhos. Você, amigo cliente da cidade Zona Rural, faça suas compras no mais barato da cidade, Supermercados Econômico. Preço baixo todo dia. Produtos de ótima qualidade, confeitaria, padaria. E agora aceitamos todos os cartões. Rua Independência, Centro. Rua Vieira Martins Chagas Aguiar. Rua Estrada do Contorno, Duque de Caxias. Venha fazer economia e não esqueça de usar máscara, lavar as mãos ou usar álcool em gel e previna-se. Supermercado Econômico é sinônimo de economia. É de Coari. Olá, ouvintes da cidade e das comunidades rurais. E você, amigo visitante que queira economizar, conheça a loja Explosão do 10, aqui na rua Gilberto Mestrinho Centro, próximo da Feira do Produtor. Lá você encontra roupas esportes, roupas infantis, cuecas, sutiãs, material escolar, artigo de cama, mesa e banho, alumínio, redes para fazer menino dormir, direto da fábrica, redes grandes, bonitas e baratas, mosquiteiros e muito mais novidades você encontra na loja Explosão do 10, aqui perto de você, fácil de encontrar. Rua Gilberto Mestrinho Centro, próximo da Feira do Produtor. O amigo Felipe e sua equipe lhe aguardam e agradecem a sua preferência. Loja Explosão do 10. A Facinatos Cosméticos chegou em Coari com a linha mais completa de perfumaria, maquiagens, hidratantes e loções corporais, que é sucesso em todo o Brasil. Temos as melhores vantagens para você ter uma renda extra ganhando 30% de comissão e ainda concorrer a mais de 30 prêmios. Faça já seu cadastro e comece a ganhar mais dinheiro. Venha conhecer a Facinatos Cosméticos. Informações pelo fone WhatsApp 97 99147 6648 ou 99191-3399. Venha para Facinatos Cosméticos. Alô, galera! Se liga nesse recado! Agora a loja Franciele Modas está abrindo crediário para quem recebe o cartão estadual Avancard, com limite de R$900, sem consulta ao SPC e Serasa. Toda loja com 15% de desconto. À vista ou Pix. No cartão parcelamos em até 6 vezes sem juros. Estamos com muitas novidades diretamente da fábrica. Modinha feminina, masculina, adulto e infantil. Temos também as marcas Angs, Guenis, Pena, Marizia, Bad Boy. Loja Franciele Modas, localizada na Rua Independência, em frente à Galeria Raja Sofia, Centro. Franciele Modas, aqui quem brilha é você. Viaje no navio motor Maresia Sétimo, saindo todas as segundas-feiras do Rodoway de Manaus para Coari às 18 horas, com escalas em Codajás e portos intermediários, levando cargas e passageiros em geral, com frigorífico completo para seus frios e congelados, camarotes e suítes climatizados. Navio motor Maresia Sétimo, ótima alimentação, promoção de passagens e volumes, retornando de Coari para Manaus todas as sextas-feiras a partir das 9 horas da manhã. O amigo João Noronha e sua tripulação agradecem a sua preferência. Boa viagem no navio motor Maresia Sétimo. Atenção, Coari! Atenção, amigos empresários, comerciantes e cliente em geral. O navio motor Fênix está saindo de Manaus todas as quartas-feiras ao meio-dia do Rodoway, com escalas em Codajás e portos intermediários, com um frigorífico completo para transportar frios e congelados, mercadoria e encomendas em geral. Navio motor Fênix, camarote camarotes e suítes climatizados, serviço de bar e lanchonete, promoção de passagens e volumes. Saindo de Coari para Manaus todos os sábados. O amigo João Noronha agradece a sua preferência. Boa viagem! Agindo Deus, quem impedirá? Agilidade na entrega e confiança, Gás Rede Rio. Bom atendimento e segurança, Gás Rede Rio. Gás de qualidade você pode confiar, acabou o gás, é só Lilial de Construção. A rádio que toca o sucesso, sintonize no melhor lugar, Rádio Cidade de Coari. Sintonize 87,9 FM. Rádio Cidade de Coari, trabalhando pela cultura, educação e meio ambiente de Coari. Rádio Cidade de Coari. Fique ligado, vem aí a nossa próxima atração. Atenção, senhores ouvintes, a Rádio Cidade de Coari FM 87.9. Contagem de 5 segundos para o fenômeno do rádio. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, a 87.9 MHz, Rádio Cidade de Coari FM, apresenta programa Caviar com Jaraqui. Caviar com Jaraqui. Música, alegria e animação. Programa Caviar com Jaraqui. Prece da proteção. Que o Senhor esteja na tua frente para mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para te salvar de pessoas perigosas. Que o Senhor esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e que te tire das armadilhas. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem. Que o Senhor esteja sobre ti, abençoando-te sempre. Cachimbo é sucesso o tempo todo. Mais ouvido que está entrando no ar. É o Gaguinho, meu amigo, a voz mais sexy de Coari. Está começando agora, Gavinha com Jaraqui. Sintonizando, eletrizando todo mundo a escutar. O programa mais ouvido que está entrando no ar. É o Gaguinho, meu amigo, a voz mais sexy de Coari. Está começando agora, Gavinha com Jaraqui. Gavinha com Jaraqui. Gavinha com Jaraqui. É o Gaguinho, meu amigo, a voz mais sexy de Coari. Gavinha com Jaraqui. Gavinha com Jaraqui. É o Gaguinho, meu amigo, a voz mais sexy de Coari. Muito bem, pela Rádio Cidade, 87, está começando mais uma edição do programa Caviar com Jaraqui, que são 13 horas e 43 minutos, na cidade de Coari. O nosso boa tarde, muito especial para essa moçada maravilhosa que está ligada ao programa. Nosso boa tarde também que vai para o nosso amigo vereador Mário Jorge. É. O vereador Mário Jorge está comunicando a todos os amigos dos comunitários das comunidades do Lago e Rio Aruã, tá? Lago e Rio Aruã, Urucu, é Urucu, tá? Ele está esse final de semana, ele vai aí, né? Para o Lago do Urucu, que é naquela área lá do lago. E também aí conhecido mais como Mamãe do Rio, né? Ele vai até a família, né? vai até, visitando até a família. Mas segundo ele, tive com ele hoje de manhã, e ele vai direto para a família, né? Aí da família ele vem visitando as comunidades. É, daí do rio, né? Do rio. Do lago, né? E do rio Urucu, tá bom? Então, nosso amigo aí, vereador, comunica aos comunitários, das comunidades aí do lago do Urucu e rio Urucu, até a família, estará nesse final de semana juntamente aí com vocês. E nosso boa tarde especial para essa moçada maravilhosa que está ligada a 87.9, programa Caviar com Jaraqui. Meu amigo Peter John, aí. Fala, Gaguinho, manda um alô, já tô mandando, viu? Ah, e amanhã nós vamos ter o sorteio, tá? Amanhã nós vamos ter o sorteio da panela de pressão, do bolo, dos prêmios surpresos, também da um puff da tapeçaria Deus proverá, né, do seu Jorge. Alô, seu Jorge. Meu amigo Mesac, aquele abraço pra vocês, então já tá no ar o Caviar com Jaraqui. Com apoio cultural, Drogaleia, Drogaria de Desconto, Drogaria Popular, Trabalhador, Sério Material de Construção, Magazine Paulista, TV La Moto, Supermercado, Mercado de CP, depois de Botão Ciclã, Neve Rio, Navio Motor Fênix de Marizia. Fênix amanhã para Manaus, hein? Amanhã tem Fênix para Manaus, a partir das 9 da manhã. Casa Modelo, Metalúrgica e Borracharia Pinga Fogo, Drogaria Bem-Estar e também aí a Tapeçaria Deus Proverá. Aquele abraço aí para toda essa moçada maravilhosa e já trazendo aqui para você, né, Manuel Gomes, Thierry, se você não me ama, olha. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito.